anda só e carregando sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho. São tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra. Só a dor e o sofrimento deixou a história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho. Eu sou teu. Ligado na melhor. Rádio Roraima, a número um no coração do povo. Não posso ver-te triste porque me mata. Não

todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Nesses momentos que a gente consegue se ver, você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você, simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa do fim, depois me diz até amanhã e vai. Dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se me notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa do fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Você sintoniza Rádio Roraima. A rádio que é show. A rádio que é show. Perdidas.

sua rádio definitiva é Rádio Roraima. Você sintoniza e fica. Fujo de mim, procurando esquecer que você existe. As rodas do meu carro no asfalto a deslizar, as minhas mãos tremendo no volante a vacilar. O vento bate forte no meu rosto e faz lembrar que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar. Casais de namorados que se beijam no portão, alguém cantarolando a minha última canção. A porta de um cinema faz lembrar que você existe. Fujo de mim, procurando esquecer que você existe. Do seu aniversário, o calendário vem falar. Um número qualquer, seu telefone faz lembrar. A minha boca há tanto tempo já sem me beijar traduz uma amargura que dispensa até falar. E quando vou pra longe procurando me esconder e penso num instante que já posso lhe esquecer, o rádio diz numa canção de amor que você existe. E você existe. O seu aniversário, o calendário vem falar. Um número qualquer, seu telefone faz lembrar. A minha boca há tanto tempo já sem me beijar traduz uma amargura que dispensa até falar. E quando vou pra longe procurando me esconder e penso num instante que já posso me esquecer, o rádio diz numa canção de amor que você existe. De mim procurando esquecer que você existe. Fujo de mim procurando esquecer. Mais música, mais rádio, mais você. Rádio Roraima, o sucesso em primeiro lugar. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Ah, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz eu lhe amo tanto. Já não consigo.

um especialista em ginecologia, um especialista em oftalmologia e um especialista em cardiologia. Os documentos necessários é cartão do SUS, identidade e comprovante de residência, tudo xerox. E as vilas é Caicumbi, Santa Maria, Sacaí, Terra Preta, Lago Grande, Canal Anhê, Xixuaú, Sumaúma, Itaquera, Cachoeirinha. Se você mora em outros municípios, aguarde, porque a saúde itinerante também vai te visitar. É com trabalho sério que se constrói um futuro cada dia melhor. Acesse www.radiororaima.com.br. Você sintoniza. ZYJ700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG810. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista, Roraima. Em transmissão simultânea. Em ondas médias e tropicais. Para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Sequência de botadona na raba dessa malvada. Sequência de botadona na raba dessa malvada. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada. Chama! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Chama as amiguinha que gosta da cachorrada. Sequência de botadona na raba dessas malvadas. Sequência de botadona na raba dessas malvadas. Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada. Vai ser pá, pá, pá. Para essa malvada. Pra tocar no verão. Abre a porta,

vai saliente, malandro indecente, bota vai, bota vai, vai. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Chama! Eu não queria putaria, putaria que me quer. Não queria putaria, putaria que me quer. Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer. Eu não queria putaria, putaria que me quer. Não queria putaria, putaria que me quer. Eu tentei prestar, mas sabe como é? E a mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer. Eu não combino com as santinha. Eu gosto é das safada, safada, safadezinha. Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha. Eu gosto é da safada, safada, safadezinha. Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha. Eu não combino com a santinha. Eu gosto é da safada, safada, safadezinha. Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha. Eu gosto é da safada, safada, safadezinha. Com elas é só lapada, papo, papo e botadinha. Felipe Amorim. Felipe Amorim, Zé Felipe. Sucesso não para. Sucesso nessa aí. E chama seu papai. Tem que respeitar. Tem que respeitar a sensação. Olha o swing. Vai. Eu cheguei no piseiro. Vejo essa safada. E tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro. Vejo essa safada. Pertinho dela, vou mandar dar uma zentada. Oi, lá pra roubar essa safada. Para de olhar pra mim assim, se começa a vender. Gosto de PC. Sei que eu faço gostosinho. Toma linda minha lá no estúdio. Você sabe pra onde é. Essa noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Sinto essa noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy. Sou do paredão.